obrigado demais, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. E claro que amanhã a gente volta com muito mais pra você aqui na sua rádio preferida. Valeu demais você que participou através do programa é sua, @hotmail.com, na página lá do nosso Facebook e também no nosso site. Obrigado, hein, gente? Valeu, um abraço, tchau, fui! Esse é o Programe-se. Programe-se.